Tag, heute ist sicher Tag. Yeah, woo, yeah. Essa brisa tá boa, podia tá mais. Sei lá, uns anos atrás, antes da grana, antes da fama, antes de tudo, eu só quero paz. Antes dessa beat entrar na minha vida e ferrar tudo, eu não quero mais. Eu quero uma máquina do tempo pra eu poder voltar uns anos atrás. E hoje eu vou é pra longe daqui, e olha que eu nem saí do lugar. Eu ouço voz gritando Leãozinho, o tempo é curto, não posso esperar. E eles falando que eu tenho que ir, senão eles vão tomar meu lugar. Mas são vários corres, são várias cintas, essa é a minha vida, eu não posso parar. Mas eu vou tá lá, eu vou tá lá, tendo uma pessoa pra escutar. Vai ficar bem, vai ficar tudo bem. E hoje eu faço umas melodias e umas rimas que mudam umas vidas. Fazendo cash, sempre de estilo, sabendo é beat. Tô sempre bonito, mas tá no voo, que eu tô com os amigos. Olha esse drip, mais drip possível. E hoje eles pagam bem caro no que eu digo. Se mexer com os meus, esses manos tão fudidos. Dois tênis novos comprei em setembro. Dias difíceis passados me lembro. Hoje querem saber o que eu tenho. Não tem segredo se existe empenho. Tatus na cara fumando maconha. Ninguém empurrou firme, ela mordendo a pronha. Ganho dinheiro e invisto na lombra. Vejo os amigos saindo da sombra. Não fazer isso, mas querem opinar. Eu faço isso, elas querem empinar. Você quer isso, não vou te ensinar. Vai pro Twitter, pode reclamar. Olha meu feeling, tenta copiar. Voando alto no mesmo lugar. Com os pés no chão, nunca vou te pisar. O pai tá liso, elas querem alisar. Toca essa beat fumando marrom. Só sacanagem, dispensa edredom. Escorrendo muito tipo inundação. Trampando muito pra fazer 1 milhão. Ela sabe o futuro, me aguarda mansão. Conta engordando muita inflação. São tantos números, faz equação. Sentando muito com carburação. Ela bola mais um back, fala de um monte, nunca me esquece. Se manda com meu flow, a noite de novo, desde moleque. Sabe, não é beat, não beat de insiste. Que nós é slime, nós tá sempre liso. Eu tô na minha city, ficando esse drip. Deus tá comigo, o resto é conquista. Quadriplicando o salário, recebo os que me zoaram. Lembro que não acreditaram. Hoje me lembro igual Big Big. Quero o maldito meu saco. Onde cê chora, elas baba. Não ligo pro que eles falam. Elas me lamem igual Big Big. Ela me chupa num Civic Key. Descarregando meu magazine. Coloro o copo pro metazine. Faço minha vida estilo filme. Cresço sozinho, foi tipo time. Foda-se o hype, traz cappuccino. Tetas e bundas pra todo time. Rockstar life até o fim.